Estamos chegando para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua parceria, sua audiência, você que neste momento larga tudo que está fazendo para escutar os amigos do Pretinho Básico com Coca-Cola. Abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E aí, Mr. P? Tudo bem. Tudo bem, querido. Como é que tá? Tá olhando o Mr. P ali pelo vidro, todos os pretinhos aqui no estúdio, Porã, Rodaica, Potter, Amaral, KG, eu, Arthur, o estagiário, todo mundo aqui dentro conversando, sendo feliz, dando risada. E o Mr. P lá fora. Isso eu lembro do Mr. P quando ele fumava. Ah, né? Ele nunca podia estar com a gente, né? Mas aí era desculpa, ele continua, né? Aí ele continua com os mesmos hábitos de fumante. O cigarro criou o isolamento natural do Mr. P. Interessante. E aí agora ele continua nessa. Interessante. E cada vez mais o Mr. P, na verdade, ele parou de fumar, não é porque fazia mal. É porque ele estava cada vez mais isolado do mundo, porque é obrigatório agora os isolamentos, né, dos fumantes. Aliás, eu quero aqui já aproveitar, então, para reafirmar... Roubaram mais um carro? Não. Mas para reafirmar aqui a minha situação, que nada mais, nada menos, é alimentada também por parte de vocês. Porque, por exemplo, anteontem, segunda, vocês postaram ali no Twitter os bigodes do Pretinho. Sim. E eu tenho bigode no Pretinho há 39 anos. Tem bigode e barba. Tem cavanhaque. Não importa. Bigode e barba. Aliás, se vocês olharem a separação que existe aqui, torna o bigode. Tu tem uma barba, não tem um bigode hoje. Não vai botar meu bigode. Clóvis, não. Tem uma barba Clóvis Bornai. Agora eu não boto o bigode. O bigode se torna marcante quando ele está apenas isolado. Ele e a pera, no máximo ele e a pera. No máximo ele e a pera. No caso do Potter e do Fetter, que a barba já está crescendo, daqui a pouco já vai ser um bigode. Não, eu vou tirar a barba, vou manter o bigode, só bigode. E eu não sei se vocês postaram aquela... Que fez uma cara não tão agradável. Eu sou um dos pioneiros do bigode aqui nesse programa. Sem dúvida. E tem que pioneiro em muita coisa por aqui no programa. É verdade. Me orgulho disso, Ai, se eu pudesse falar. Tudo bem, Cajezinho? Tudo certo, boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Potter. Beijo pro Porã. Que maravilha, cara. Beijo pra ti, Potter. Que maravilha, a vida é demais. E aí, Porãzinho, tudo bem? Tudo bem, cara, tudo certo. Precursor. Tá legal. E aí, Maurício Amaral? Eu tô bem. Muito bom, Amaral. A estrela móvel do Pretinho Básico de quarta-feira aparece na TV, não é? Na RBS TV, todo sábado de manhã. Em HD. Queria mandar um grande abraço pra rapaziada da técnica que apertou todos os parafusos da mesa. Tá firme a mesa, hein? Firmeza. Demais, mano. Firmeza. Vamos quarta então. E sexta é um dia especial. É o dia da bateria. Vamos nós então forte. Com o Pretinho Básico desta quarta-feira, dia 8 de junho de 2011. Dia do citricultor. Opa! O citricultor? Frutas cítricas, é isso? É o cara que cultiva frutas cítricas. Bergamota, laranja, limão. Isso aí, né? Abacaxi. Faz o suquinho também. O que que seria a fruta cítrica? As frutas cítricas. Laranja, limão, bergamota, abacaxi. Banana é cítrico? Não. Tá, então por que que não é cítrico? Porque não é azedo. Porque não tem suco, assim, azedo. Ácido. Ácido, é. Enfim. Não. Vitamina C. Não me convenceu. Não convenceu, mas banana não é cítrico. Não, realmente. Faltou uma explicação com conteúdo. É praticamente autoexplicativo, tu entende? O que? Frutas cítricas. Tais e tais. Não. Deu. Não aceitei. Quais são os componentes não químicos, começa, os pô. Elementos que tornam a fruta cítrica? É isso que o Potter quer saber. O suco, a vitamina C, provavelmente. Dá uma olhadinha no Google. Elementos químicos. Talvez vitamina C não é elemento químico. Talvez seja a fruta que você esprema e ela sai suquinho. Talvez seja essa cítrica. Suquinho de laranja. Melancia. Melão. E não é cítrica. Eu acho que é. Mamão tem suco. Mas melancia não é cítrico. Mas olha só, é que tem frutas que só batendo no liquidificador tu tem suco. E tem outra que naturalmente, né? E ela Sabe a fruta que tu coloca na boca e dá aquela coisinha atrás da orelha? Ah, aquela, aquele aqui ardidinho. Aqui do lado? Eu não acredito, nunca sentiu isso. Não, não, não, só eu sinto isso no mundo. Não é atrás da orelha, é na frente da orelha. Aqui do ladinho, maxilar, aqui, lá no fundo. Aqui, a laranja, né? Isso é um assunto muito importante. Fruta cítrica. Explicação científica da fruta cítrica. Por favor, Maurício. É, só porque tá carregando. As frutas cítricas. Ó, abacaxi, caju. Isso a gente sabe. Bergamota, tangerina, jabuticaba, laranja, limão, romã, nêspera. A nêspera. Todo dia como uma nêspera. Ameixa, a cidra. Pô, ameixa me surpreendeu. Todas elas dão um negocinho no ouvido. A lima, o marmelo. É, o meu é no ouvido, que eu sinto lá atrás. Peraí, parece que eu vi o Maurício, tô interessado em saber quais são as frutas. E por que elas são cítricas, Amaral? São ricas em vitamina C. Aí, viu, não falei besteira. Muito bom, hein? Cítricas. Posso dar uma dica de suco? Uma dica de suco pra galera que tá fria aí, de pegar uma sustância, tá malhando e pá. Suquinho de quê? Suquinho de laranja, um copo de suco de laranja, morangos e uma banana. Bata tudo isso no liquidificador com gelo. E sabe fica... como é que fica? Fica uma merda! Olá! Cara, fica muito bom. Pode botar álcool? Pode fica botar muito... cachaça? Não, junto, não, não é recomendado. Não? Fica muito bom e a sustância da banana vai dar a segurada no Brasil. A banana dá sustância, realmente. Uma dica de alimentação, beba leite. Muito leite. Boa. Leite faz saúde. Bem. Lambuze-se de leite. Leite é cálcio. A controvérsia. Na verdade, a vitamina que o Porã propôs foi uma vitamina mista que... Não, não, é um suco, porque a vitamina vai leite. Tá bom. Queridos, muito obrigado pela discussão. Eu juro que nunca mais pergunto edificante, nada. Foi sensacional. 5 minutos do programa, nós ganhamos muito com isso. É o dia do cítrico, né? Ah, não, também contou. Isso. Então agora vamos debater os destaques do Clique RBS. Está confirmada a primeira morte por gripe A no Rio Grande do Sul em 2011. Você, a Naná, que não se vacinou contra a gripe, está chupando bala. A Naná é uma fruta cítrica. É abacaxi. É abacaxi. Então. Aliás, tem muito a ver com isso, né? Porque uma das formas de combater naturalmente, sem a vacina, combater a gripe é com vitamina C. É muito bom. Uma maneira preventiva. Fruta cítrica. É mito. A vitamina C não faz nada pra ganhar. Ela previne. Não, ela previne, Maurício. Ela previne. Não é muito, pra curar, Maurício, não, mas tu pode pra previne, te incomodar sim. Muito a partir de agora. Como, nessa tua Maurício? Vidinha. Não, vou ficar quieto. Olha aqui, ó, a vitamina C não cura a gripe. Não cura, ok, mas ela previne. É isso aí, isso aí. Vou concordar, ele disse. Bom, então, aqui, ó, a primeira vítima por morte, a primeira vítima fatal pela gripe A era uma mulher de 48 anos que residia em Antagorda e este é o terceiro caso confirmado da doença. Ainda há 87 suspeitas de pacientes com gripe A em análise pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Ai, ai, ai. No ano passado, retrasado, o Pianjas teve, né? Pianjas pegou, nesse caso, o Pianjas foi o precursor programa, o pioneiro. Morre em Florianópolis a jornalista Patrícia Jacomel. A Patrícia trabalhou na RBS TV e atualmente era assessora da secretária de Cidadania, Ada de Luca. Ela está internada, ou melhor, estava internada desde o fim de maio com o quadro de pneumonia. As companhias aéreas retomaram os voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Após cancelar partidas e chegadas em função das cinzas do vulcão chileno, a TAM e a Aerolíneas Argentinas abriram embarque para os voos para Buenos Aires e Montevideo. Feito! A situação continua crítica nas cidades que ficam próximas ao vulcão chileno. Vocês viram a capa da Zero Hora hoje? É um avião no aeroporto de Bariloche coberto pelas cinzas. Impressionante. Hoje, pela manhã, vários voos foram cancelados. Desculpa. 60, falou aí na notícia. Acho que 40, 60% dos voos. De manhã. Ah, e o mau tempo também em São Paulo, em Porto Alegre, também acabou influenciando. Dia de sol já não desce ninguém no Salgado Filho. Imagina com vulcão e chuva. Com vulcão e chuva. Que coisa, né? E a Copa vem aí, né? Há tempos, há muito tempo atrás. Frase, a Copa vem. Há muito tempo atrás. Ainda não tinha, como hoje também não tem um instrumento no Salgado Filho. Tá prometido, né? Para 2013. Eu tô acompanhando isso de perto. Mas quando é que é a Copa ainda? Para fazer os aviões subirem e descerem com neblina e tal. Tô acompanhando de perto esse assunto. Imagina há 60 anos atrás, como é que era? 50 anos atrás, como é que era? Não tinha avião, né? Mas é que a primeira Copa. 40 anos atrás. É que não é só. Eu vi o diretor do. Voava-se muito menos, é verdade. Diretor do Salgado Filho dizendo que não é só o equipamento que precisa trazer o equipamento, é o equipamento mais algumas coisas. E uma delas é o principal que o mais emperra o Salgado Filho, é aquela discussão com uma vila que tem muito próximo ali, que vai ser desapropriada para o aumento da pista. Mas, já foi. Mas não foi o aumento da pista ainda. Não, o aumento não rolou ainda. Não, tem não, um portão não, lá. Não tá, foi na justiça. Não, tanto é que a crítica é essa. O que adianta ter uma baita pista se os Boeing não vão poder pousar com a neblina? Ainda existe uma pendenga na justiça, porque muita gente não quer sair de lá. E não tem como desalojar as criaturas. A média as patrolas, não, sim. Não, não pode, é isso, né, Maurício? Não, a patrulha é só sábado. É. A patrulha é HD. Né? Maurício Mussolini. É uma brincadeira do Maurício. Claro, é uma brincadeira. Tem que tirar as faixas. Aliás, duas brincadeiras do Maurício hoje. A primeira da vitamina C, que não combate a gripe. E a segunda das patrolas lá no aeroporto, na vila Areia ali. Como é o nome da vila ali? Vila Dique. Vila Dique, é. Uma estudante de 16 anos vai cursar medicina na Universidade Federal do Mato Grosso, sem ter concluído o ensino médio. Uma estudante de 16 anos. Em 2010, ainda no segundo ano, ela ficou entre os aprovados com a nota obtida no Enem. A garota garantiu na justiça o direito de iniciar o curso superior. Bah, demais, hein? Abriu-se um perigoso precedente. Perigoso precedente. Quer dizer, perigoso não, na verdade, né? Abriu-se um precedente. O problema é o cara passar num curso de dois por vaga aí e querer entrar. Ah, o problema é tu se formar muito novo, né? Tu te formar muito novo. Tem um gêniozinho, né? Que... Medicina demora muito pra se formar. Essa aí vai se formar com uns 42, 43 anos. Maurício, jornalista, demora muito, Maurício. Na verdade, as pessoas que saem do segundo grau, do ensino médio, com 16, 17 anos, é uma hora de pressão na vida dessas pessoas. Na verdade, tu tá atropelando um processo que já é, né? Tu faz com 15 o primeiro ano, na normalidade, 15 o primeiro ano, segundo ano com 16, e aí com 17 anos de idade tem que escolher a tua profissão, o que tu vai ser o resto da vida. É por isso que eles querem aumentar uma série, né? Fazer ou a nona série ou o quarto ano do primeiro grau. Ano do segundo grau. É muito cedo pra definir, cara, a vida, né? Com 17. Muito cedo. Eu terminei ali com 16 pra 17 e tô hoje com 44 decidindo o que eu vou fazer na faculdade. Ainda não tô certo, ainda não. Pito, tinha que fazer medicina e se especializar em... Neurologia. No bocal, como é o nome? Famílias resistem ao uso de cadeirinhas nos veículos. Em vigor há 9 meses, a lei da cadeirinha não emplacou no cotidiano das famílias com filhos menores de 10 anos. Muitos pais ainda teimam em permitir que seus filhos fiquem no carro sem o uso do bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Em levantamento feito por Zero Hora, mais da metade dos motoristas desrespeitaram a resolução. Cara, é que isso aqui é muito polêmico, né? É muito polêmico. Dá multa. Não, mas assim, cara... Não dá multa, sabe? O que que acontece? Se tu bate o teu carro, teu filho voa, dá de cabeça no para-brisa, quebra o vidro, morre... Vai parar lá na frente, se bobear, o carro passa por cima. É isso que dá. Não, olha só, Rodaica, peraí. Se a pessoa não vai cuidar do próprio filho, eu acho que ela não tinha nem que viver. Deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Eu tô com a Rodaica. Eu não acredito que... Bah, não, nem vou falar, cara. Não, mas eu acho que é isso, cara. Tem coisas que mulheres não alcançam, entendeu? E aí falam o que acabou de falar. Não. Não, mas é verdade. É verdade. Tem coisa que mulher não alcança. Eu sei o que tu ia dizer. Quer ver como eu te conheço? Tu ia falar o seguinte... que quem fez essa lei não pensou nas crianças, pensou no bolso. Não, nem era isso que eu ia falar, cara. Eu quero dizer que assim, ó, por exemplo, desculpa, Polozinho. O meu caso, tá? O meu caso, tá? Todo mundo vai bater no carro dele. Não é isso, Rodaica. Eu tenho um filho de 6 anos, inclusive contigo. Eu vou de fora, gente. Tá, que é o seguinte, ó. Olha só. Ele tem altura de criança de 8 anos. Aí que eu ia chegar. Ele não precisa de uma cadeirinha. É essa a questão. Aí o seu guarda vai me atacar na rua e vai perguntar, qual é a idade do seu filho? Eu vou dizer 6. Ele vai, então tinha que estar na cadeirinha. Mas não, seu guarda, olha a altura dele, tem 1,40m de altura, né? Entendeu? Altura e peso. É por isso que eu digo que é polêmico. Mas justamente eu posso estar aqui fazendo uma revelação e vou fazê-la. Porque é o seguinte, cara, o meu filho João Pedro, ele tem 7 anos, tá? Ele tem a altura de um menino de 10 anos praticamente. E ele tem peso de uma criança de 8. Enfim, não tem se eu botar um assento pra o João Pedro sentar. Ele vai ficar desconfortável. Ele vai ficar desconfortável com o pescoço torto. Exato. É que assim, mas eu boto sim. O bebê conforto, ok, tem que usar. As leis, elas existem e elas têm que ter regras. Então eu posso dizer o seguinte: ó, pessoal, esse ano eu vou votar. eu tenho 14, mas eu já tenho tamanho de 16, então eu vou voltar. Não existe coerência pra isso, entendeu? Eu acho assim. É uma questão física, só que é uma questão de lei. O guarda não vai parar carro por carro e medir criança. Então vamos seguir a regra, entendeu? Mas é o seguinte, eu mas não sei. Mas tem que ter um bom senso, entendeu? De ver que uma criança, como filho do Fetter ou filho do Porã, tem idade ou tem tamanho. Não idade, sim, mas tem tamanho. Pra usar apenas o cinto, isso, sentar no banco. Cinto, cinto de segurança, né? De três pontas isso, atrás. Isso aí. Mas e outra, eu não sei se na própria lei não é previsto isso, né? Eu não sei se a gente não tá aqui já falando. Eu assim, não confio em quem faz lei. mas talvez na própria lei esteja previsto o peso e a altura da criança e a gente não sabe. E excluir os anões dessa parada aí, né? Também. Porque o anão deveria ter sido pelo tamanho. O anão tem que andar na cadeirinha. Eu botei. Eu botei no meu carro um bebê conforto, eu tô dirigindo bem melhor. Eu tenho um monte de amigo anão. Quem tem a falar, Pedro? Seria mais fácil. Até na moto tu pode botar o bebê conforto. Eu sei que me parece. Para aí, deixa eu ouvir o pipo, por favor. Me parece mais simples do que a gente tá imaginando. Porque a lei é a lei, ela tem que ser cumprida, ela é baseada numa média de idade, por exemplo, 6 anos, é uma média que existe tal altura, tal peso, e algumas exceções vão estar acima, talvez como o filho do Porã e do Fetter, do bem Michael provável Phelps. Que o meu também na questão da altura, o mais simples seria alguns fabricantes terem uma cadeira fora dos padrões, justamente para atender essas pessoas, esses pais que têm filhos maiores, porque o bom senso nessa hora, aí começa, aí o outro vai dizer, pois é, mas tu vê o meu filho machucou a perna, seu guarda. Então, por favor, eu vou pedir bom senso para que o senhor entenda que hoje ele está fora da cadeirinha porque ele está com a perna machucada. Então não tem, né? Agora, nós precisamos ter possibilidade de atender, como é o caso dos aviões. Eu tenho essa altura que é um incômodo, a poltrona do jeito que é. Então tem a série de emergência, que hoje algumas companhias já cobram 20, 30 pila a mais para ler. As poltronas da frente. Então, sim, vai se buscando formas, porque realmente, para mim, é um incômodo. Agora, se eu quiser que toda aeronave tenha um espaço, até eu posso estar nesse direito, mas eu não sei se isso comercialmente torna as empresas nas suas viagens viáveis, né? Então, nós temos que tentar atender todo mundo. A Rodaica está correta, a lei tem que ser cumprida, ela é baseada em dados, números que tende a atender a média da maioria. Baseado numa maioria, mas a minoria tem que ser atendida, e aí acho que os fornecedores resolvem isso. O Fetter tem que exigir uma cadeirinha pro filho dele. Óbvio, claro que sim. E tem que ter uma cadeirinha que ele se sinta confortável nisso. Não é bebê conforto? É que eu penso assim, cara, desculpa, tá? É que eu já sou avesso por natureza. A leis confusas. É uma lei confusa essa lei da cadeirinha. É bem confusa quanto a lei do farol de xenon, que hoje está na Zero Hora, que saiu publicado no Diário Oficial de ontem, que a partir de hoje, tá proibido. Todos os carros que não saírem de fábrica com o farol xenon estão fora da lei, fora da regulamentação. É isso ontem aqui. Peraí um pouquinho, filho, só um pouquinho. Só que é o seguinte, todos os carros que não saíram de fábrica com o xenon e que instalaram o xenon e que passaram pelo Detran, pagaram uma taxa pro Detran pra oficializar o xenon no seu carro, estes estão liberados. Ah, que isso, velho. Ah, tá, não pode a partir de agora, então. A partir de agora, mesmo o Detran não aceita mais a regularização. Tu não vai lá pagar pro Detran pra oficializar o xenon no teu carro. Entendi. Ah, se pagar, pode porque oficializar. É proibido, porque é proibido. Se pagar, não vai ofuscar o motorista na contramão. É ruim. Ah, para com isso. Ah, mas véio. Só pra deixar claro, a partir de agora, nem pagando. A partir de agora, nem pagando. Nem pagando pro Detran agora oficializar o teu xenon, tu vai poder ter. É que eles fizeram uma cagada, porque o que eu falei aqui ontem é verdade. Atrapalha quem tá indo ao encontro de uma luz isso aí. Atrapalha cega a pessoa, atrapalha. Você tá falando de outra luz, não é? As duas, a xenon e a de LED, lá, qualquer coisa isso aí. Tem que ver a luz amarela. O mundo funciona desde lá de 1924 com carro com luz amarela. Aí veio uma bicha que inventou uma luz, que aí os magal começam a usar, aí todo mundo quer usar, aí cega. Eu passo na estrada, eu fico um minuto cego, mas sabe o que eu sei? Tem glaucoma, filho. A verdade é que essas coisas todas que o Fetter tá falando é o preço da democracia, né? Quanto mais maior a possibilidade, quanto mais livres estão as pessoas, mais elas vão criar. Vê se em Cuba tem xenon. Eu concordo. Claro, maior vai ser o debate, a discussão. A satisfação de um, a insatisfação de outro, é assim. É isso aí, Pi. Mas eu confio no Detran, a empresa mais séria do Brasil. Divulgada a agenda da visita da presidente Dilma Rousseff em Blumenau. Feito. Presidente vai permanecer 2 horas na cidade amanhã. E ela vai entregar as chaves de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida no bairro Passo Manso. É verdade. A Dilma sairá de Brasília ao meio-dia e meia no avião presidencial rumo a Navegantes. No aeroporto ela pega um helicóptero e segue para Blumenau. Feito. A solenidade está marcada para começar às 15 horas e ela vai visitar um dos apartamentos do residencial. Visite o apartamento decorado, presidente. O retorno de Dilma para Brasília está marcado para as 17 horas. Ela não vai ficar para balada do Pretinho. Mas antes do Marcelino, pois não, é verdade. Vou pedir pra Rodaica ler. Rodaica, tu podes ler essa manchete aqui da BBC Brasil. Rodaica não enxerga, uma notícia da BBC Brasil reproduzida por um importante portal da internet brasileira. Rodaica, por favor, leia esta manchete, tu te peço. Pesquisa indica que vitamina C não evita a gripe. Ah, indica, mano. Se indica, é indicar. Tu sabe de quando? Qual foi a procura que tu fez no Google? Porque se tu botar vitamina C pra gripe. Aí os autores fizeram uma pesquisa e o seguinte: as pessoas que tomam vitamina C têm as mesmas chances de pegar gripe que outras que tomaram placebos. Que pessoal do Cepion deve estar adorando essa sua. Então, muito obrigado aos comentários carinhosos dirigidos. Cepion, um abraço pra galera do Cepion. A minha pessoa. Vai daí, Marcelo. Assim, eu tava contigo, notícia. Maurício. Eu tava contigo. Eu quero obrigado. Dizer. Olha só, aprenda uma coisa com o Maurício. Sempre que o Maurício fala uma coisa que vai contra, ele já catou na internet. É, sim, claro. Esses dias ele falou das motos lá, entendeu? Ele falou. Esses dias eu falei que a moto polui mais que o carro, quase me matou o pote. Mas eu continuo com razão. Aí eu te mandei um e-mail bem querido. De 93 essa pesquisa que eu mandei. Pois é, a pesquisa essa da vitamina C é de 2005, tá? Recente. Mas tudo bem. Continuo agradecendo ao carinho do colega. Mas aí é o seguinte, cara, aí acabou. Tá tudo errado, então? É verdade. Tudo errado, Marcelino. Tá tudo errado, Féter. É verdade, Marcelino. É verdade. O que é isso? É verdade, Féter. Mas se vitamina C não previne a gripe, então o que acontece no mundo? Parece que o cigarro não faz mal também. É, mas essa. Parece que o cigarro não faz mal. Mr. P pode voltar a fumar o seu cigarro. Tô indo lá. Compre o LS lá. Ministro. Vai daí, mandar um abraço pro Marcelo que foi até Blumenau comprar lá o seu imóvel no Minha Casa Minha Vida. Não, É verdade. Vai lá receber a presidente e voltará com notícias. Americana coloca 3.200 piercings de uma só vez por recorde mundial. Mas pra quê? Recorde. É verdade. É verdade, a Stasha Randall, nossa, de 22 anos, ela é americana, norte-americana, não sabemos a cidade. Deve ser de Nova York, né? Ela queria chegar aos 3.600 piercings. Mas pra quê? Mas desistiu no meio do caminho quando faltavam apenas 400. Chegou aos 3.200 piercings no corpinho em uma cajadada só. Chinês corta pepinos! Chinês corta pepinos com cartas de baralho, Cajé. Olha! Aí está! Podia, mas está. Aquela de plástico, Maurício, é verdade. É, não. É que tinha umas que eram de plástico, cara, lembra? Ele joga a carta e a carta corta o pepino. É verdade, isso aí é impressionante. De ferro. É verdade, Maurício já viu o chinês cortando pepinos. Chinês corta os pepinos com a carta de baralho e vira hit na internet. Hoje eu vou fazer uma salada, eu ligo pica. Pra ele. Pica os pepinos pra mim. Pica pra mim também. E parece que é aquele pepino lá europeu que ninguém quer. O chinês tá picando. Só um pouquinho. Para aí, meu. Quer que gay, pique, cara, pra ti também. É verdade. Eu comecei agora a usar frases que os gays usam. Ele se enganou, né? Pra adentrar nesse meio. Verdade. Vou chamar o chinês pra picar pra você. Pica pra mim também. É verdade. Baz Deng Xun descobriu a sua habilidade. Como é o nome dele, Marcelinho? Baz Deng Xun. Tá. Deng Xun. Descobriu sua habilidade quando percebeu que não tinha tanta sorte para jogar pôquer. Ele atira as cartas a uma distância de 50 centímetros e corta os pepinos bem no meio. É verdade, temos as imagens. É só você visualizar no youtube.com.br/www. É verdade. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. Podem ler em qualquer horário, pretinhos. Trabalho num lugar em balneário, onde muitas pessoas são atendidas diariamente. E não pude deixar de notar o enorme número de nomes que passam por aqui. Tô mandando uma lista. Preparem-se, porque eu já li alguns aqui e realmente a coisa... É triste. Conhecem a Jaslândia? Jaslândia! Jaslândia, nome de país da Ásia. Jaslândia, lá de Bonéu. Porã, vou te apresentar o Léo Flides. Léo Flides. Amigo do Estanagildo. Caramba. Que é primo da Rodinete. A Rodinete faz bolos muito deliciosos. Aí tem a turma da Rodinete. A Criselda, a Greicelis. Para, a Criselda? A Lúcia Rosângela. O Gladys Vivian. Gladys Vivian. Cara, tem um cara, gente boa, o Sonhaci. Que é irmão do Enoê. Enoê é parente do Delânio. O Enoê é da banda Delânio. Eu tive um colégio chamado Delano. Delano é os móveis. Conhece o Francilis? Não, Francilis. O Francilis é vizinho da Aracíntia. Aracíntia! Sim. Meu Deus. Grande Aracíntia. É amicíssima da Alsama. Aí tem a Taiziel. Alsama é muçulmana, né? A Devana. Devana? Oh, agora linda mesmo é a Castorina. Aqui, guria linda. A Castorina é vó, né? A vó Castorina. Nome de vó. Prima do Olinto. O nome de vó, Olinto. Olinto Pi. E junto com o Olinto mora numa pensão que tem a Cléris, a Sulana, a Dórica, a Mazilda, a Yelva, o Glovanir, a Sergiana. A infância. Globalismo. A infância tá lá. É bonita. A Sergiana, eu gostei. A infância não cresce. Eu botei o nome da minha filha de infância, pré-adolescência. Essa aqui foi erro, né? Não tenha dúvida. Puberdade. O escrivão perguntou qual é o nome do neném e o pai. Senta aqui! O pai disse, Roberto. O Roberto. Ah, sim, virou Roberto. Beleza, cara. Porque se fosse o Roberto, aí teria que ter dois S. Tá no meio, né? Então é alemão, pai. É o Roberto. O Roberto. A Drusila, linda Drusila. Drusila. Que é irmã da Gema. Drusila trabalhava remédio. Aqui na rádio, não era a Drusila? Não, que era a Lúcia. Ah, era Lúcia. Tem a Avenilda. Avenilda! Vem de Avenida. É. Isso. Se tinha a Castorina, lembra? Castorina é irmã da Oscarina. Oscarina. Tá, Oscarina normal, já vi. Ah, sim. A Gracineide, pra fechar a lista, a Iluminata. Iluminata. Manda um magnata pro meu filho de 5 anos que adora o Fausto, imita igualzinho. Um abraço especial pra todos. Não divulguem meu nome pra eu não perder um emprego, não. Foi divulgado. Alô, magnata. É um desses aí que tu leu. É, eu gostei muito do Sonhaci. Pau, Sonhaci é legal. Sonhaci. Como é que chama? Bissex, né? Unissex. É flex. É, porque é nome de homem e mulher, né? I com E. Eu tive uma sogra, a dona Eloí, que ligava pra. Por favor, seu Eloí. E aí era seu assim, Eloy, mas lá em casa. Darcy também. Lá em casa o seu Valdeci está, é a minha mãe. É a dona Darcy. A dona Valdeci. Lá em casa é a dona Darcy. Sirley. E é o teu pai, o Sirley. Ah, para que teu pai é Sirley. Sim. Baca! O Leleizinho. Pô, eu tive um colega também, um guri na primeira série, no primeiro grau, que o nome dele era Giuliani. Ah, bonito. Giuliani. Com I no final. É italiano, né? Italiano. Giuliane. Mas com Giuliana. O nome dele era Rudolf. É italiano. Italiano, bonito. É que Andréia, italiano, é masculino. É Andréa. Andréa. É. Ou o próprio D'Alessandro, né? O nome dele é Andrés. É Andrés? É o nome? Andrés. Poeta aí? Sim, a minha filha. Eu dei de presente pro Poré uma camisa igual a mim. É. Legal. Ele tá usando, Dali. Tá usando. Finalmente, Dali. Tô bonito, Poré. Eu gosto dos pelos do teu peito. Nossa, tá saindo pra fora, né? Legal isso. Estufinho. Vai selvagem, né? Vai daí, Girina. Ao inaugurar a nova loja, o dono recebe um buquê de flores. No cartão dizia, meus profundos sentimentos. Ué, o dono da loja fica pensativo sem entender o que poderia significar aquele cartão quando toca o telefone. Era o florista desesperado. Desculpe, meu senhor, eu anexei o cartão errado às flores que ele enviei. Não, tá tudo certo. Eu sou um homem de negócio e sei que enganos acontecem. Pois é, mas é que eu mandei seu cartão para um funeral. E o que dizia esse cartão? Parabéns pelo novo endereço. Tá na trave. É isso aí, parabéns pelo programa que tá cada vez melhor. Manda um abraço pros meus conterrâneos lá de Feliz. Um grande abraço, Gabriel Bauerman. Ô, Bauerman. Potter, se tu não viu com os teus olhos, se tu não ouviu com os teus próprios ouvidos, não invente com tua mente pequena e nem espalhe com sua boca grande. Da frase! Mandou o nosso ouvinte Léo Carnim esta maravilha de frase. Serve muito para pessoas más que vivem à nossa volta. Eu? Não tô dizendo que é tu, mas a gente tem pessoas más que vivem à nossa volta. Pessoas malvadas. Eu posso ser chato agora, mal eu não sou. Não, é verdade, tu não é mal. Não é mal, cara. Mas tu é chato pra caramba. Aliás, de falar em chato, deixa eu mandar um beijo pro San Cris e pro Gugu, que ontem eu pedi pra eles marcarem e eles ficaram bravos comigo no jogo de bola, assim, né? Faz assim. Beijo pro San Cris, beijo pro Gugu e um beijo pra rapaziada que vai na festa da medicina, a Med Shop, depois de amanhã, sexta-feira, ali na Riggs. Estarei discotecando ali nessa festa pro público universitário, né? Sou DJ universitário. Legal, DJ universitário. Entrou naquele pilão que eu tava trabalhando. DJ Bigode. Né? Sertanejo e bom de bigode. Bom de bigode. E é Med Shop, ou seja, vai ter chopp. 4 chopps por R$10. Que beleza. Que loucura, né? Rapaziada da medicina. Fala, bigode. É. Eu vou ser muito feliz botando música lá. Com certeza. O Potter tá igual ao guri de Uruguaiana, cara. Ah, eu tirava hoje, agora eu tirava. Abraço pro Jair Conde. Aí. Jair Conde. Querido. O cara falou que eu tava igual o Luigi do Mario Bros. Também. Que é legal, né? É legal. Uma piadinha então, vai! Piada do Potter Bigode! Apoio! Sabonete Chupeta, o único que tira o cheiro de peixe da sua mãe. E aí tem dois amigos conversando num bar, né? E aí um pega e fala, cara, minha mulher é o que eu posso chamar de um anjo. E o cara, tu tem sorte, que a minha mulher continua viva. Mais, e aí o maluco põe uma pedra em cima do rádio, um pedrão em cima do rádio. Pedra do rádio. E aí um cara passa por ele e pergunta, ô louco, tu louco aí? Por que que a pedra tá sobre o rádio? A pedra. E o louco, é pra escutar músicas pesadas. Rap metal. Não precisa mais. Guarda pra depois. Vai daí, Rodequinha. Dicas pra quem ainda não comprou o presente pra namorada. Dia dos namorados? Domingo. Aliás, nesta sexta-feira, Rodaquinha, nós estaremos fazendo a festa Reunião Dançante de Namorados no Segredo, em Porto Alegre. Vou tocar lá um monte de música lenta. Rodaica vai tocar um monte de música lenta. O pessoal não vai querer. Tu acha? Não vai querer. O quê? Será que não? Vou se grudar tipo bicho. A gente tentou tocar uma música lenta que meia dúzia ele pediu e aí o resto reclamou. Mas agora tem clima. Outro dia é dia dos namorados. A gente tentou na balada. Toca uma Kim Carnes. Mas vai daí no presente dos namorados. As dicas então para os namorados comprarem para as namoradas. Opa. Joias ainda são ótimas opções, se optar por elas ou por bijuterias. Fique atento ao tamanho dos brincos e colares que ela usa. Ou então já não adianta, né? Dessa dica de joia dá pra dar foto com o dedão assim pra cima, né? Joia! É, se for um dedão bonito, folhado a ouro. Não, esse teu aí. Se ela for louca por acessórios, sapatos e bolsas, podem ser uma boa pedida. Dá uns panos de prato. Compra o ano inteiro sapato e bolsa. Tem os outros acessórios. O Maurício nunca tem que chegar. Sabe o que é legal dar pra mulher no dia dos namorados? Uns panos de prato novo. Legal. Um escorredor de louça. Uma panela. Umas panelas novas. Olha a cara da Rodaica. Olha a cara da Rodaica. E os panos de prato com aquelas pinturinhas da melancia, da laranja. Bordadinho. Deu um hotzinho pra cozinha. Um conjuntinho de escova novo no mercado. Balde e vassoura. Não, agora tem uns balde que tem um lugarzinho no balde pra botar as esponjas. Tá brincando? Eu gosto que eles ficam aqui se fazendo no programa e em casa são tudo pianinho. E mais do que pianinho. Como é que tu sabe? Mais do que pianinho. Enchem as mulheres de presente. Eu já dei pra minha namorada. Não tem essa frescura de pano de prato. Tô namorando e dei já um presente. Qual foi o presente que tu deu, pagou, né? Um teclado wireless. O que ela achou do teu bigode? Adorou. É mesmo? Continuando, Rodaquinha, nas dicas. O amor no começo, assim. Tem uma dica muito importante. Se o namorado quiser dar uma roupa ou um lingerie pra namorada, atenção. Descubra o tamanho exato que ela usa. Eu sempre dou GG porque fica florzinho. Errar nesse quesito pode ser comprometedor. Não, mas dá um pouquinho maior porque ela vai crescer, entendeu? É que só fica o ano que vem. Talvez floxa. Não cresça. Claro, calcinha floxa é linda. Não é floxa. Como assim floxa? Floxa. Tá sobrando ali. É frouxa. Não, tem floxa também. Não tem. Aliás, floxa é melhor que frouxa. O Potter tem razão, porque calcinha, quando tá meio larguinha, é floxa mesmo. Caralho. É, eu acho que é mais bonita a palavra, não passa mais a sensação de estar frouxo. Que segundo o livro do Mac tá, é permitido frouxo. É. E o legal pra dar peça íntima no Dia dos Namorados é uma cor bege, né? Uma calcinha bege. E qual os tamanhos acima? Porque daqui a uns 5 anos ela vai estar usando igual, entendeu? E aí, Rodaquinha? É melhor não dar lingerie, vamos pular então. Leve a sua namorada pra dar uma volta no shopping e procure prestar atenção nos comentários que ela faz, nas impressões. De repente ela tá querendo te dar uma dica. Olha, a última vez que eu fiz isso. Não seja burro, ela tá te dando várias opções. Uma qualquer, faça lista. Pra tu ir lá e escolher o que tu quiser. No último, data comemorativa que eu levei ela pra dar uma volta no shopping, na metade da quadra, ela disse, tô cansada, não aguento mais. Nós tava dando volta na quadra e eu propus, vamos dar uma volta no shopping, caminhar ao redor do shopping. Não, na metade da quadra. A data comemorativa. Ah, é dentro? É dentro. Era dia dos finados que ele levou. No dia dos finados. Eu tava... Agora uma dica, se a namorada tiver um pouquinho acima do peso. Ó, atenção. Olha aí, ó. Quase todas, né? Uma cinta. Elas falam. Que é melhor? Dá acessório pra não precisar ter a coisa da troca da roupa, entendeu? Que é acessório, Rodaca? Acessórios são... Que é, Maurício? É cinto, colares, chapéu. Acessório. Chapéu é moda, Rodaica? Tá bem. Aí, aquele cinto pra segurar as banhas? Não, o cinto não é pra segurar a banha, é pra marcar a cintura. Ah, tá. Luva pra segurar a panela é acessório. Não. uma dica pra... Pô, se a panela é o troço, a luva é o acessório. Eu não sei nem por que eu insisto. Guardanapo é acessório. Papel toalha. Por exemplo, assim, uma máquina de lavar. Dá uns rolos de papel toalha, pai. Escorredor de massa. Acabou, Rodaquinha, terminou. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmas do shopping comprar pra gente o que a gente mesma quer. Isso, afinal de contas o cartão de crédito é nosso mesmo. E aproveita e já compra o presentinho pra nós. Não sei nem se merece, não é o caso. Tão não merece que não tem nem dica pra homem aqui, só tem pra mulher e vocês não entenderam a mensagem. O que tu vai dar pra Alexandre? Eu não vou dar nada. Que isso? Perfeito! Não vai dar nada! Tadinha! Vendo o Mitsubishi, me dá esse aqui então, ó. Vendo o Mitsubishi Eclipse Pegador! Opa! Isso aí é pra um homem muito ruim, né? Calma, deixa eu ler aqui. É um Mitsubishi Eclipse GTS Turbo com 215 cavalos de potência. A máquina ainda conta com faróis, projetores smoke americanos, lanternas traseiras smoke americanas, volante esportivo importado, interface, central multimídia, controle remoto, GPS, CD, DVD, MP3, geladeira, forno, fogão, cama, mesa, banho, função câmera de ré, entrada USB, cartão, porta-mala personalizado. Personalizado, maçaneta originais novas, pneus Maxxis Victra Z1 que não tem limite de velocidade, novos, suspensão toda nova, revisão do motor, turbina, embreagem, freio, abertura interna do porta-malas, piloto automático, trava elétrica central, ar-condicionado, computador de bordo e tudo mais que um Mitsubishi Eclipse Pegador tem. O cara tá pedindo 29.900 pela caranga. Legal, casamento, né? Casamento. Não existe mais. Ele deve ser aqueles do capô. Aqueles de jogador, de jogador tinha bastante. Na década de 90. Paulo Nunes. Isso, então é um eclipsepegador@gmail.com. Ah, para! O e-mail é esse. eclipsepegador@gmail.com. Legal, pega gostei. Muito quebra-mola esse eclipse. Gostaria de anunciar um apartamento novinho em Caxias do Sul, ao lado do Iguatemi. O apartamento é de um quarto com closet, todo mobiliado, Delano, vidro duplo, gesso rebaixado, espera para calefação e ar-condicionado, além de box na garagem. O apartamento e o condomínio são de alto padrão, além de localização excelente, pois para ir ao shopping é só atravessar a rua. O box lá em casa é no banheiro, cara, é diferente. É um apartamento excelente para casal ou solteiro, ou para investidores, pois é a área de maior valorização em Caxias. Ah. É verdade, antes do Iguatemi a gente falava isso, né, Rodequinha? Esses dias a gente foi a Caxias, né? Antes do Iguatemi não tinha nada naquela banda ali, nada. Aí o Iguatemi pintou ali, explodiu ali aquela chegada em Caxias. Então é vendo apartamento em Caxias, @hotmail.com. É na planta, é na planta. Não, não é na planta, não. Só compra na planta. Já cresceu, já tá pronto. Só compro na planta, mas já deixou de ser mudinho. Já falei aqui da greve dos caras do Abitz em Porto Alegre. Já falou. Hoje ainda não. Hoje não. Vocês viram a guria que tatuou no braço todos os amigos do Facebook? Ah, para. Que loucura. Pior do que tem um vídeo na internet, é surreal. Quantos são? Ela tem 415. Tem quatro amigos do Facebook. E aí ela não tatuou o nome, ela tatuou as fotinhas. De cada um, tapou o braço inteiro. Que ela tatuou no outro braço também? Não, o outro braço ela tá esperando os novos amigos. Olha, ou a nova sério? Rede social que tá pintando aí, né? Olha, depois que o cara tatuou a bola 8 no pescoço, a bola 8 da sinuca, tu não tava aqui nas tuas férias? Não, nós férias, temos um caso no programa que é como é que é o nome dela? Vânia e o bola 8. A Vânia, uma ouvinte nossa, que ficou uma vez com o Camil. Se apaixonou. Não ficou. No dançou CTG, com ele, não ficaram. Fundo. Dançaram, e o cara tem uma bola 8 tatuada no pescoço. E aí ela já mandou um e-mail de volta dizendo que ela achou o bola 8. E que eles serão felizes e que ela vai continuar mandando aqui a saga. A bola 14. De Vânia e o bola gato. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta depois do show do intervalo com o Pretinho Básico ao vivo para todo mundo pelo Atlântida.com.br, para toda a rede Atlântida no sul do Brasil. Aliás, show do intervalo, foi-se o tempo em que o break comercial era uma coisa chata e que o cara tinha que engolir ou trocava de rádio, trocava de canal na TV durante o intervalo. Hoje o break, o show do intervalo, é uma prestação de serviço. É o show do intervalo. Show do intervalo, né, cara? Um monte de coisa, um monte de produtos e serviços que a Atlântida apresenta para sua audiência bem no meio do Pretinho Básico. 15 para as duas, doutor Alceu! Topa Pepe! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E o Ronaldo, doutor Alceu? Você foi o gordo, né, cê doutor Pepe? Você foi o gordo. É, bapa mesmo, você despediu ontem, mas o Brasil jogou mal, hein, doutor Pepe? Muito mal. A receita pra pessoa que tem insônia é ver o jogo do Brasil à noite. Dorme rapidinho. No primeiro tempo, tu já tá dormindo. Se não dormiu no primeiro tempo, vai dormir até os 15 do segundo. E aí o melhor momento do jogo foi quando o Ronaldo tava em campo, que ele criou três oportunidades de gol. É verdade. Os caras acham que era só botar pra dentro, porque ele errou, né, tudo mais. Mas é que não é... Não, duas o goleiro defendeu. É que o goleiro fez um defesaço. A gente não enxerga a simplicidade, a maestria da simplicidade. O Ronaldo, ele sabe se posicionar. Todos os jogadores depois, jogo e antes, não sabiam se posicionar. Óbvio, o Fred soube se posicionar e fez o gol. Mas o Ronaldo, ele criou, gordo, quase parado, três chances de gol. É verdade. Com maestria, que ele é o Ronaldo. E ele mesmo ria muito, que ele errava tudo. Ele dava risada. Ele jogava a bola pro lado oposto da goleira, tipo, como eu faria, assim, se eu estivesse jogando. E o impressionante é que o Ronaldo deixa uma lacuna no futebol brasileiro que poderia ter sido preenchida por um Ronaldinho Gaúcho, por um Robinho, pelo próprio Kaká, e esses caras não pegaram essa camisa aí, meu. Então ficou na do Neymar, que não sei se vai conseguir também. Vai ser o ganso. Cara. Gente, o Neymar fez progressiva no cabelo? Tá uma loucura aquele cabelo. Que coisa, né? E não tem mais, doutor Alceu? O Silas, doutor Peter, não é mais o técnico do Avaí. É mesmo? A informação é do... Agora que o Avaí ia crescer na tabela. Informação do Fabiano Linhares, que é repórter da CBN Diário. O Avaí nega, doutor Peter. O Avaí nega? Mas o Fabiano nega. Ele recebeu, uma proposta do Qatar, que dizem, né? Deve ser milionário, as pessoas próximas dele, que é irrecusável. E a tendência é ele sair do Avaí. Eu falei isso no Bola, segunda-feira, infelizmente o pessoal de Florianópolis não ouviu, mas vou falar de novo, eu acho que é uma pena, mas o Avaí hoje é um dos sérios candidatos ao rebaixamento, porque não conseguiu repor as peças que perdeu, que foi o goleiro, o Renan, né, que saiu, que Marquinhos. Foi apresentado pro Corinthians, e o Marquinhos, que foi apresentado, que já jogou, inclusive, no Grêmio, que eram os dois principais jogadores do Avaí. Não conseguiu repor, trouxe jogadores da Série B, agora vai perder o Silas, que mal ou bem é o técnico responsável pelo crescimento do Avaí, desde alguns anos atrás, e eu não sei o que vai acontecer com o Avaí. Hoje tem jogo... jogo isolado, né, Atlético Mineiro-São Paulo, dos dois líderes, tá na ponta da tabela lá, e aí tem a final da Copa do Brasil, Coxa e Vasco, a vantagem toda do Vasco. 1x0 primeiro jogo pro Vasco. O Coxa tem que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer só por 1x0 dá pênalti, obviamente qualquer empate, vitória do Vasco, Vasco campeão. Era isso, doutor Pedro. Obrigado, doutor Alceu. Prometi ontem que falaria hoje aqui sobre o curso de design da ESPM. Sim. A gente sempre brinca com os designers aqui no Pretinho Básico, mas hoje eu quero falar sério. Cada vez mais o mercado está se dando conta da importância do design nos resultados da empresa. Até o Lázaro Ramos se ligou nisso e virou designer pegador na novela das 9. Maravilhoso. Dá para trabalhar em agências, emissoras de TV, rádio, escritórios de design, animação e muito mais. E a ESPM, que tem um baita curso na área, traz o mercado até a sala de aula com trabalhos práticos e desafios inovadores. Além disso, o curso é voltado para o marketing, que é um baita diferencial na hora de descolar o trampo. Então é isso, ou faltou alguma coisa? Faça design com quem manja mesmo do assunto. Vestibular de inverno ESPM. A prova acontece dia 18 de junho e não custa lembrar que a galera do interior não precisa vir até Porto Alegre. No mesmo dia ocorrem provas em Floripa, Caxias do Sul e Santa Maria. Então acesse espm.br/vestibularsul e te inscreve. Amanhã eu falo sobre administração da ESPM. Boa! Manda bala, Porazinho! Ô, piadinha velha! Piada velha do porão! Apoio! Motéis no caminho de casa! Quando a sua mulher ligar, diga que está no caminho boa! De casa! Essa beleza, é hein? Muito boa, isso cara! Isso é nome de motel, essa hein? Essa é muito não, boa! Não tá mentindo, na real, tô no caminho de casa! Tô no caminho de amor, casa! Amor, tô no caminho de casa! Tranquilo! Muito bem! Cara, essa piada vai pra todo mundo que estará no Lapa Rio, casa da Zona Sul de Porto Alegre, na sexta, estarei por lá botando som, e também pro o pessoal de todas as concessionárias de automóvel de Porto Alegre. Todas que ouvem o Pretinho. Todas ouvem o Pretinho. É impressionante, cara. Impressionante. Jacó, depois de vender uma calça, conta para Isaac sobre o bom negócio que fez. Isaac! Não vai acreditar que acaba de vender uma calça com a bolsa furada e conseguir 100 reais. Ué? Olha, conta outra! Quem iria pagar tudo isso num calça assim? Na verdade, ela pagou 50. E as outras 50? E ganhei quando a cliente foi guardar a troco na bolsa da casa. Eu gosto muito quando o Porã faz essas piadas. Gostei. E aí, Pi? Meninos e Rodaica. Opa. Mentiras contadas por mulheres. Prestem atenção. Agora, não. Só, desculpa, mulher não mente, cara. Mulher não mente. Só omite, né? Só o homem que mente. Ah, sim. Mulher sim, não mente. Sim. Por exemplo, quando uma mulher diz não é nada, o que significa, Rodaica? É tudo. Ela te olha com aqueles olhos de cachorro. Não, o que não é mentir, é omitir. O que houve, amor? É. Nada. Isso é a nada. Pior coisa de ouvir de uma mulher. Que aí vem ferrou. Aí vem bomba. É. Outra coisa, eu já tenho isso há um tempão. Pá, mentira. Baita mentira. Quando e chega esse vestido com uma roupa aí, nova. E esse vestido, não, tempão. Mas isso aí é pras amigas dela. Não, mas é que o lance é assim, gurias. Deixa os dias no carro ou em algum outro lugar. Bota depois deixando, sabe? Vai aos poucos introduzindo. Não, isso tá nos no parentes, se tu não familiar. Me observa. Né? É isso. Entra com isso também. Pode ser. Outra, é que o homem nunca sabe se a roupa é nova. Ou se faz tempo que a mulher não usa, porque ele não presta atenção na mulher. Exatamente. Atenção para o que está escrito aqui na última frase, o pior, você ainda vai levar uma do tipo, você não repara em mim. É isso aí. Peter, tu já tinha visto essa roupa aqui da Rodaica? Não. Rodaica, essa roupa é nova? Não. Tinha um tempão já? Deu. Outra mentira das mulheres foi baratinho. Mulheres têm um conceito lá próprio. Em casa essa mentira é o contrário, é do Alexandre. Mas aí dá pra ver no cartão de crédito, né? Dá pra ver no cartão de crédito. Mas cada um tem a sua fatura, né? Cartão de crédito da minha Livraria Cultura. Tributo ao Ian Stewart. R$18. O meu é Livraria Cultura. Aí depois vem todos os da Andressa. Forno e Fogão. Duas páginas. Habib's, Restaurante Modelo. Restaurante Modelo, Restaurante Modelo. Que mais, Pia? O meu é só custo mensal. Custo mensal. A outra... Já tô chegando. Pode sentar no sofá, confortável, esperar, porque ela tá longe, muito longe. Amor, eu não bebi quase nada. Outra. Tá, dor de cabeça, vamos pular, que essa aqui já deu, né? Mais uma. Eu não joguei nada fora. Bah! Bah. É, cadê a minha chuteira? Jogou tudo. Aquela camisa do Grêmio. Cadê lá minhas de... meias? 1900. Uma mulher que joga, fora uma camiseta do time do cara, né? Ah, isso é separação. Tem que algumas tem que jogar fora. Pior do que jogar fora é quando diz pra ti, por que que tu guarda isso aí? Isso. Aí você já tá velho, uma hora dessa eu vou bater aí e tu não vai, nem vai ver. Ah, é que mulher não entende violenta. Que o cara tem uma camisa da sorte, a cueca da sorte, até a própria meia da sorte. Ai, que nojo. Mas a cueca da sorte não vale mais, né, Porã? Que era na época do solteiro, né? Ah, isso é verdade, uma coisa então, não valeu. Não, futebol. Ah, tá, desculpa. Eu, depois de Inter e Mazembe, acabaram todas... todas as peças. Começa de novo. Qualquer tipo de superstição que eu tinha do Inter, eu tô recomeçando com algumas, né? Isso aqui é uma vantagem, né? Eu, a cueca que eu fui no Olímpico, na final do Gauchão, já entrou pro clube da sorte. Mas é nova, né? Inclusive, não lavou. É nova, né? Não fui, eu iria com ela no Inter e Ceará, não fui. Entendeu? Vale também, né? É, o Deus. Domingo estarei às 4 da tarde contra o Palmeiras. Vai levar a cueca da sorte, vocês vão ver se vai dar certo ou não. Vamos trocar de cueca segunda. De novo. E finalmente a mulher dizendo: não precisava. É, experimenta esquecer uma data comemorativa e ouve dela: não precisava. Quando uma mulher diz isso, não precisava, significa, na verdade, precisava, você não faz nada além do que tua obrigação lembrar sempre, tu tem que saber, não perde. Tá, deu, né? É isso aí, entenderam, né? A Rodaica ouviu em silêncio, acho que ela concordou com tudo. Calma, mandar um abraço. Eu achei que eu sou casado com uma mulher. Que descoberta, hein? Bonito. Porque muitas dessas frases eu escuto o Alexandre, entendeu? Eu perdi a fala agora. Tu ia mandar um abraço. Eu podia dizer tantas coisas agora no momento. Pra lhe falar. Eu quero mandar um abraço pro meu sogro e pra minha sogra, que estão na Praia do Imbé neste momento, comendo cagê. Pediram pra te informar uma dobradinha. Olha aí. Com mondongo em tiras, feijão branco, linguiça calabresa e molho de tomate. Vai ele bombar sabe. A coisa. Minha mãe e meu pai estão comendo isso. Estão comendo isso também. Ainda bem que tem mais de um banheiro lá, né? A coisa vai. A festa vai ser forte. Boa, né? Meu Deus, quando fermentar tudo isso. Vai estar na praia, vai pra beira do mar. E o ronco, E as cinzas depois. É o vulcão aquele. Vai daí, Girina. Algumas questões aí pra vocês ficarem pensando ao longo dessa tarde, inclusive nós aqui, integrantes do Pretinho. Inclusive tu, Rodaica, estrela móvel do Pretinho. Certo. Se depois do banho estamos limpos, por que lavamos a toalha? É verdade. É uma questão. Por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? É verdade. O Exalta Samba tá vivendo uma crise, né? É o Rodrigo. Saiu o Thiaguinho, tá saindo agora. E eles não sabem o que fazer. Não, mas vão cumprir toda a agenda de shows, inclusive os de 2012. Tudo que tá marcado, fechou, com o Thiaguinho. Depois é nova fase. Que nem a balada do Pretinho. Inclusive Planeta Atlântida, porque vão fazer o último show deles certamente no Planeta Atlântida. Certamente. É porque eles adoram o Planeta Atlântida. Com certeza. Eu já ouvi da boca deles várias vezes. Eles mais gostam da comida no camarim, né? E como comem no camarim? É o único camarim. O Péricles, então. É o único camarim. Se bem que o Thiaguinho come mais. Vai, Girina. Por que estudamos se nem pra ser presidente precisa ter nível superior. Isso é uma bobagem, né, cara? É bobagem. Grande bobagem. Porque a palavra grande é menor do que a palavra pequeno. Se o vinho é líquido, pode existir vinho seco? É o Maurício que responde. É o nosso enólogo. Vinho seco é vinho bom, né? É, o cara, assim, quando o cara é guri... Não, necessariamente. O cara é guri, o cara toma vinho ruim. Né? Isso. Aí depois o cara descobre que pode ter vinho seco. Aí só vinho ruim e vinho seco. Existe vinho seco ruim, né, Maurício? E ruim. Aí depois o cara vai pros vinhos de uvas, assim, prefere algumas uvas. Todo vinho de uva. Vinho de abacaxi tu já não, tomou? Não. Não tem vinho de caju. Vocês entenderam? Eu digo assim, cabernet, camarné. Varietal. Isso chama-se varietal. Muito bem, E aí depois que é o estágio que eu tô, que são as garrafas de mais de $500. Certo. Tá bom. E a última questão aqui pra pensar na tarde de hoje. Como sabem que o universo é infinito se ninguém quase nem passa de Plutão? De Plutão, cara. Quase sai daqui. Plutão quase não é mais nem. Mas manda aquelas navezinhas sem tripulação. Plutão caiu, não é mais nem planeta. Nem mais planeta. É, mandaram o brasileiro pro espaço. Foi rebaixado a segunda divisão. Coitado, mandaram o brasileiro pro espaço e sumiu o planeta, né, cara? É impressionante. Como é que chama? É nanoplaneta, é isso? Planeta anão, né? Um negócio assim. É um planeta anão. Pequeno demais. E aí, Potterzinho? Deixa eu contar uma piada, né? Piada do Potter! Ah, apoio! Agência de namoro Ranheta! Arranje uma namorada e pare de ficar batendo perna por aí! E aí o homem viu uma moça bonita, elegante, descendo do ônibus, só que tinha um problema, ela estava com o seio de fora. E aí ele se perguntou, pra ele mesmo, será que eu devo avisá-la que esqueceu de tampar o seio? É bom, tá frio, né? Não, mas é falta de educação, eu vou lhe avisar. É isso aí. Foi lá, chegou na moça, com licença, a senhora está com uma teta de fora. Putz, era o Potter. Era o Potter falando com a mulher. Uma e aí teta. A mulher falou assim, meu pai, esqueci o bebê no ônibus. Meu Deus do céu. E aí, Rodaquinha? Apenas 4% das mulheres se consideram bonitas. Como é que é? Só 4% das mulheres se acham bonitas. A baixa autoestima das mulheres fez com que eu pegasse muitas delas. Que com certeza, porra. Baita frase, porra! Isso aí, porra! Muito bom, Porã. Inteligentíssima colocação. Mulher gosta de homem que nem o Porã, que tem noção. Isso aí. Boa, posso repetir? A baixa autoestima das mulheres fez com que eu pegasse muitas delas. Eu peguei muita mulher por causa do meu corpo. Socorro, cara. Vai, Rodaquinha, vai. 4% ela chega a gaguejar, ela não acredita no que houve. 80% das mulheres acham as outras mulheres bonitas, não elas mesmas, entendeu? Invejosa. Nós temos uma mulher bonita aqui no estúdio neste momento. Isso não é só uma pesquisa aqui do Brasil. Nós temos duas mulheres bonitas aqui no estúdio. Agora eu vou apertar pra uma delas. Tu te acha bonita, Rodaica? Eu acho a outra mulher bonita. Na primeira pergunta, tu te acha bonita? Não. Não te acha bonita? Não, mentiu. Não te acha. Primeiro mentiu. Posso ser sincera? Pode. Eu não me acho. Pô, se tu não te acha bonita, quem é que tu acha bonita? Quem é que vai me achar? A Flavinha, tu acha a Flavinha bonita? A Flavinha acha bonita. Olha aí, viu? Ela não se acha bonita, mas acha outra mulher bonita. Eu acho a Flavinha bonita. Cara, a Flavinha não é bonita. Que isso? Não. A Flavinha é gostosa. A Flavinha é minha amiga, minha irmã, minha querida amiga. Mas ela não é exatamente bonita, ela é bonitinha, simpática, querida, mas bonita. Não é, desculpa. Não, parece, é de uma grosseria, eu acho a Flavinha bonita. Eu não posso falar que ela é bonita. É que mulher não fala gostosa. Uma outra mulher que não seja a Flavinha lindona bonita. A Gisele Bündchen, por exemplo, é bonita? Mas é isso que eu ia falar. Aqui, ó, tem um outro número que 80% acham as outras mulheres bonitas. Eu já li isso, amor. Não, calma, só que essas outras mulheres é um pequeno grupo de mulheres que ela acha bonitas, entendeu? Porque a maioria das mulheres acha as outras mulheres feias. Só que tem um pequeno grupo. Não, mas é assim, ó, tu é homem, tu não sabe nada do que a mulher pensa. Entendeu? Deixa que eu vou falar aqui. Ainda mais tu, né, pô? Olha, eu já fiquei com mais mulher que tu. Bom, mas... E tu pode ter certeza que nenhuma delas disse a verdade pra ti, porque a mulher não fala as coisas que quer pros homens. Como assim, Rodaica? Tu quer me dizer alguma coisa? Ou melhor, tu não quer me dizer alguma coisa? Várias. O que a mulher pensa de fato, ela não fala com os homens, ela fala com as outras mulheres. Hello? Vocês não falam isso. Isso é verdade, tem razão, porque na verdade, né? Eu já entendi um monte de pilha fraca que as tuas amigas te metem em mim, então. É isso aí. Agora eu tô ligado nas pilhas fracas que as tuas amigas metem. Eu falo de ti com as minhas amigas. Porra, como não? Vou falar de quem com os teus amigos? Outros assuntos. Porã. Outro porã, cara. Boa. Rodar uma rodinha das amigas dela, só dá o porã. Como assim, cara? Ai, meu Deus. Continuando, Rodaquinha. Este dado da pesquisa de 4% das mulheres não se acham bonitas, ele é um dado da estatística mundial, que a pesquisa foi feita em 20 países. Aqui no Brasil, 14% das mulheres se sentem bonitas. O Brasil é acima da média mundial. Aumentou. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem a média mais alta e Portugal tem a menor média. As mulheres já em Portugal se acham feias. Mas que elas são feias, é o bigode. A mulher mais bonita de Portugal é o Cristiano Ronaldo. Porã, se tu tivesse saído do Brasil antigamente, tu teria pego mais mulher ainda. É verdade. Mas o Porã pegou já. Chilenas, uruguaias, argentinas. Aquela do Facebook, né? A maioria das... Naquela época não tinha Facebook. Mãe, ele naquela época não tinha nem. Não, peraí. Agora eu vou me explicar. Agora peraí que eu vou me explicar. Segue o e-mail. Eu contei no programa que eu fiz no Facebook. Eu fiz porque você só me ferra, né? Eu contei isso é verdade. Pode pesquisar nos aparatos do programa. Que ela morreu no terremoto, não é? Não, eu achei que ela pudesse ter morrido, mas ela não morreu. E a minha mulher sabe então disso, pô. Meu Deus, então esse programa é de morte. Eu falei então com ela, achou ela. Ela morreu no vulcão, uma montanha russa. Esse programa é uma montanha russa. Parece que agora no vulcão chileno. Agora ela foi, cabezinha, tá beleza? São dela. Não, todos os desastres naturais do Chile é o Porã que manda. Acabou, não tem mais nada, acabou, não tem mais o que a gente vai fazer. Ficamos por aqui com este Pretinho Básico Montanha Russa nesta tarde de quarta-feira. Voltaremos logo mais às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência. O Porã vem às 6 da tarde. O Porã vem às 6, sim. Não sei. Até aqui viemos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Esquinho, Cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você merece. Quero até fazer um testemunho aqui com a Jay e Potter. Ontem à noite jogamos uma bola lá na HD juntos. Depois do jogo, uma vitória impressionante do meu time, do time do Potter, sobre o time do KG e do Rafinha. Saíram ganhando de 6-1 e perderam de 7-6. Eu tive que comemorar com os meus amigos. Tomei um trago homérico. Saí da casa no tragão que eu tomei e deixei o carro lá. E fui de carona pra casa. Hoje pela manhã fui buscar o carro em estado absolutamente sóbrio e normal. Então quero deixar essa dica. Da HD, né? Estacionado direitinho. Exatamente. Dá pra ir pra casa. E quem o quê? Quem te perguntou essa história? Que isso, Rodaica? Mas o que é isso agora? Um exemplo. Vem aqui no meu gabinete, vamos conversar. Rede Atlântida.